Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos a 22 de janeiro de 2011 e a iniciar mais um Histórias da Eurovisão, mais um programa que hoje terminará este longo percurso pelas músicas que representaram Portugal na Eurovisão desde 1964 até agora. Acabamos a edição passada no ano de 2003 e começamos este ano, ou esta edição, no ano de 2004. Ora, em 2004 não houve festival da RTP da Canção. Foi talvez dos primeiros anos em que não houve festival, a não ser o ano que já aqui referi, em que Portugal não teve representação na Eurovisão. Mas isso foi por outros motivos. Mas em 2004, sim, Portugal teve representante. Mas este representante foi eleito por um concurso que foi também promovido pela RTP, Operação Triunfo, que aliás estava na altura em grande, estava a ter grande sucesso e grande aceitação por parte do público europeu, já que Portugal não foi o único país a adotar este programa televisivo. Sofia Vitória venceu e representou Portugal com uma música que dava pelo nome de Foi Magia. Uma música que, de todas formas, não teve muita expressividade. A participação foi muito discreta e a Operação Triunfo não voltaria a ser a rampa de lançamento para os participantes da Eurovisão. Ainda assim, registre-se esta melodia. Foi Magia, a voz de Sofia Vitória, a abrir a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Sofia Vitória teve uma participação demasiado discreta para que a Operação Triunfo continuasse a ser a rampa de lançamento dos intérpretes para a Eurovisão. Em 2005, uma comissão delegou que Rui Drummond e Luciana Abreu, com a dupla 2B, iriam representar Portugal na Eurovisão no ano de 2005. Uma dupla que também não teve muito sucesso e que, aliás, só foi mesmo existente durante o tempo da Eurovisão. Amar é como se chama a música e, aliás, cantada em português e inglês. To Be é o nome do grupo. A exemplo do que se sucedera no ano anterior, os To Be não só não tiveram muita participação, como foram muito denotados pela crítica. Em 2006, regressou o festival da RTP da Canção. Uma participação criticada por muitos, mas adorada também por muitos. Para todos os efeitos, sempre teve mais notoriedade do que as anteriores duas participações de Portugal. As non-stop, com Coisas de Nada. Assim, vamos agora escutar To Be, de Luciana Abreu e Rui Drummond, o tema Amar, que representou Portugal no ano de 2005. E em 2006, vamos ouvir o tema Coisas de Nada, das Non-Stop. Elas que, aliás, se formaram vencendo um concurso televisivo que procurava músicos, procurava artistas, sucintamente. Vamos ouvir. All together, we wait, shining day, every place to stay. Não estragues a noite com coisas de nada. Juntos, tão juntos, os dois pela noite, podemos ir e falar e dançar outra vez. Regressado que estava o Festival RTP da Canção, Sabrina ia representar Portugal no ano de 2007, na Eurovisão. Sabrina levou uma música que muitos consideram como a mais portuguesa de todas, pois é uma música popular, efetivamente, mas que tem uma boa orquestração, uma boa imagem e uma boa cantora. Sabrina, Dança Comigo. O tema que representou Portugal no ano de 2007. Porém, no ano seguinte, uma outra música se propunha, entre aspas, a roubar o título de música mais portuguesa à canção de Sabrina. Vânia Fernandes trazia Nossa Senhora do Mar, uma música que encantou os portugueses e também os estrangeiros. Venceu o Festival RTP da Canção no ano de 2008. E representou muito bem Portugal na Eurovisão. São estes os dois temas que vamos escutar já de seguida. Harmonia, uma força e a paixão, paixão. sei comigo. Eu dou a lua, o sol e o mar. Je suis heureuse dans tes bras. Te quiero tanto. Eres mi sueño, mi encanto. Let's dance together. I wanna take you to the moon. Let's dance together. I wanna make your dreams come true. Dance conmigo. Eu vou do céu tirar em mim. Dance comigo. Aos teus desejos direi sim. Dance comigo. E nos teus braços vou sonhar. Dança comigo. Eu luto a lua, o sol e o mar. Dança comigo. Senhor do mar, ante vós me temos caída. Quem vem tirar a da vida e da paz desta mesa, desta casa perdida. Amor que é de ti, Senhora do mar, a tua voz minha alma está vazia. Chamar assim o que é meu, ó mar alto, traz para mim amor meu sem fim. Ai, negras águas, ondas de mar. Ouvintes, chegamos finalmente aos últimos dois temas. Chegamos ao ano de 2009 e ao ano de 2010. Para fechar a edição de hoje de Histórias da Eurovisão, Todas as Ruas do Amor, do grupo Flor de Lis, que aliás nasceu a partir do Festival RTP da Canção. Em 2010 lançaram um álbum, o seu álbum de estreia, que dá pelo nome de Signo Solar. E tem, inclusive, uma participação especial de Paulo de Carvalho. Filipe Azevedo também surgiu para a música a partir do Festival RTP da Canção, ou pelo menos foi aqui que ganhou notoriedade. E se 2009 foi o ano de Todas as Ruas do Amor, em 2010 foi tempo de pensarmos que há dias assim. Flor de Lis, que representou Portugal no ano de 2009, com Todas as Ruas do Amor. Em 2010, Filipe Azevedo, com o tema Há Dias Assim. São as duas músicas que vão fechar os Histórias da Eurovisão de hoje. Desejo-lhe a continuação de um ótimo fim de semana, na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem e até para a semana. Que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te versos por reinar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida escada. Quem te me levou a uma alma? Mas de ti não sabe nada. Assim, não há que esconder. Receio palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há vida.